Quem diria que o nosso amor chegasse ao fim um dia? Me pegou de surpresa, eu não queria. Mas já que aconteceu, não vou sofrer. Recaídas, a saudade vem, mas logo passa. Até que uma hora perde a graça. E a gente vai tentando se esquecer. Mais uma hora vai, e eu sei que você vai. Sei que ninguém vai lembrar quando o sol se esconde, quando a noite chegar. Meu nome você vai chamar, mas não vai me encontrar. Foi você mesma quem desistiu de tentar e até chegou a jurar que não ia mais me procurar. E agora quer voltar. Voltar pra quê? Coisa boa, rapaz. Recaída, e a saudade vem, mas logo passa. Até que uma hora perde a graça. E a gente vai tentando se esquecer. Vai, uma hora vai, eu sei que você vai. Sei que ninguém vai lembrar quando o sol se esconde, quando a noite chegar. Meu nome você vai chamar, mas não vai me encontrar. Foi você mesma quem desistiu de tentar e até chegou a jurar que não ia mais me procurar. E agora quer voltar, voltar pra quê? Sei que de mim vai lembrar quando o sol se esconder, quando a noite chegar. Meu nome você vai chamar, mas não vai me encontrar. Foi você mesma quem desistiu de tentar e até chegou a jurar que não ia mais me procurar. E agora quer voltar, voltar pra quê?